Eu quero falar nessa manhã para os irmãos de algo grandioso e que você precisa entender. Porque Deus sempre começa as coisas, uma obra de Deus, sempre começa pequena. Você sabe disso, né? A nossa vida, por exemplo, não começou com duas pequeníssimas, minúsculas ou microscópicas células? Não começou assim a nossa vida? E hoje, aquelas duas microscópicas células já têm 80 quilos, 90, 100. Vamos parar por aí, né? Entenderam, irmãos? Não tinha nem como medir aquela medida de peso inicial, de tão pequena que era. Hoje, aquela pequena medida de peso são milhares e milhares de gramas, né? Mas assim como Deus começa algo que será grandioso, começa pequeníssimo, o diabo, inimigo de Deus, eu nem vou dizer que ele é, porque ele não tem condições de fazer frente para Deus. Nós temos que ter isso bem em mente. Deus reina sem o rival, o diabo. O diabo é inimigo nosso. Sabe quando alguém não pode te prejudicar, você adulto? Esse alguém às vezes tenta fazer contra teus filhos. Eles não podem bater no pai, não podem ameaçar o pai, não podem fazer nada contra a mãe, mas eles tentam denegrir e fazer alguma coisa que prejudique os filhos deles. O diabo é assim, ele não pode fazer nada contra Deus, mas ele se levanta contra os filhos de Deus. E tudo que Deus está começando a fazer nos seus filhos, o inimigo Satanás quer interromper essa obra. E isso vale para você, isso vale para mim. Vamos ver? Vamos abrir a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, veja na sua Bíblia. Veja no capítulo 9. Quando Saulo se converteu, veja aí. Versículo 10 diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, o Senhor disse a Ananias: vai, porque este Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Essa primeira parte aqui eu li só para relembrar o que está acontecendo. Saulo havia tido um encontro pessoal com Jesus quando ele estava indo para fazer prisão de crentes. No caminho ele se converte, ele é levado cego à cidade, e lá, numa rua chamada Direita, era uma rua de 800 metros, toda cheia daquelas colunas romanas, era a principal rua da cidade. Nesta rua, alguém hospedou ele. E o Senhor apareceu agora a um outro discípulo chamado Ananias e disse: Ananias, vai lá e ora pelo Saulo, pelo perseguidor, até aqui perseguidor. Ananias ficou com medo, vocês viram? Mas Senhor, esse homem sempre maltratou a nós crentes. Vai lá, Ananias. Ananias vai lá, ora, caem umas escamas dos olhos do Saulo, e aí esse homem se torna, começa a testemunhar o Evangelho. E agora vamos ao que é o assunto principal de hoje, do verso 20 em diante. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que ouviam estavam atônitos, admirados e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente a fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os discípulos tomaram-no de noite e o colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Até aqui, irmãos. Vejam, por que que eu disse que tudo começa muito pequenino? A obra de Deus começa nesse homem perseguidor da igreja. Este Saulo, até a escritura usa o termo, exterminava. Levava presos crentes, este Saulo. Este homem era um homem muito inteligente. Era um homem também muito determinado. Ele sabia o que queria. O que que ele queria? Acabar com todos os cristãos da face da terra, naquele momento ali, naqueles dias. Eles saqueavam os crentes. Paulo chegou a participar de um assassinato anteriormente, de um crente. Agora estava indo para Damasco. Vocês falam, pastor, por que Damasco? Damasco é uma cidade lá da Síria, até hoje. Era uma das principais cidades. Era uma rota comercial, todas as caravanas comerciais passavam por Damasco. Mas o que tem a ver comércio e religião? Tudo. Tudo a ver, porque Paulo sabia que ali em Damasco estava se multiplicando o número de cristãos. Muita gente do mundo inteiro vinha a Damasco negociar. Os negociantes se convertiam a Jesus. Quando voltavam para suas terras, quem é que eles levavam no coração e na boca? Jesus. Paulo disse: eu tenho que acabar com os crentes de Damasco. Ele levou cartas que autorizavam a ele fazer prisões, espancamentos, talvez até assassinatos. Ele tinha que fazer o cristianismo parar. Você já viu pessoas que têm determinação, uma dedicação maligna para fazer o mal? Quanta gente tem isso, não tem? Eles são inteligentes e determinados para fazer o mal. Aqui tem um homem inteligente e determinado. Ele pensava, no conceito dele, que estava servindo a Deus. Ele pensava. Mas ele não estava servindo a Deus, pelo contrário, estava contrário ao Senhor. Pois esse homem, ele se converte. A igreja de Damasco tinha medo. Tanto é que quando o Senhor disse a Ananias: vai lá, o Saulo está orando. Quase que o Ananias diz assim: Não pode, Senhor. Sabe aquele tipo de pessoa que tu não acredita quando se converteu? E tu diz, não, não, aí não dá, é demais, esse é demais. Nunca diga isso. Porque Deus pode tocar qualquer pessoa da face da terra. Pode ou não pode, irmãos? Claro que pode. Até aquela pessoa que nós jamais imaginaríamos. Pois essa Deus pode. Ananias relutou quando Deus disse, vai lá, na rua direita. Se fosse lá na nossa cidade, eles dizem, a rua principal, são três ruas. Tem a rua dos fundos e a rua da frente. A rua principal nós chamamos rua da frente. São duas dos fundos e uma principal. Pois seria assim, vai lá na rua principal. Essa rua direita era a principal de Damasco. Enfeitada com aquelas colunas imensas. 800 metros com aquelas colunas. Vocês já viram aquelas colunas em filmes, né? Pois era uma cidade rica. E tinha alguns irmãos que moravam na rua direita. Logo, nós estamos dizendo que em Damasco tinha alguns irmãos ricos. Que receberam o Paulo, até aqui Saulo. Agora Ananias vai lá e ora por ele. E você percebeu que esse Saulo realmente era um homem determinado. Ele não era um homem, pois é, agora vamos ver se eu vou dar testemunho aqui. Ele logo começa aquilo que ele foi fazer antes, prender crente. Nas sinagogas, nas casas de oração dos judeus, ele próprio era judeu. Ele agora só mudou de lado. Em vez de fazer prisão, ele está dando força para os irmãos. Em vez de ir lá maltratar e espancar, ele está defendendo irmãos. Logo, os antigos amigos de Saulo, aquelas pessoas que aplaudiam ele, aquelas pessoas que, vamos dizer assim, eram favoráveis a ele, por ele espancar a crente, agora aquelas pessoas começaram a perguntar na sinagoga, o que está acontecendo? Ele veio para cá com o propósito de destruir essa religião cristã. E agora ele está apoiando. O que está acontecendo? Com certeza os antigos amigos de Saulo chamaram ele para o lado. Tu está pirado, Saulo? Tu está maluco? Tu era dos nossos, agora tu é contra nós. Saulo, o que está acontecendo? Vejam ali o verso 21. Todos os que o ouviam estavam atônitos. Atônitos era de boca aberta. Que isso? Que esse homem agora está fazendo? No popular, esse homem virou a casaca. Não é isso que a gente diz? Esse homem trocou de lado. E é isso realmente o que está acontecendo. Ninguém sabia mais. Agora as pessoas estavam confundidas. Verso 22. Mais e mais Saulo se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco. Demonstrando agora que Jesus é o Cristo. Onde foi que tudo mudou? Num encontro pessoal de Saulo. O odioso Saulo encontrou Jesus. Ele disse, o Saulo disse assim, testemunhando mais adiante. Ele disse, eu vi o justo. Eu vi. Lá aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 8. Ele diz, eu vi o Senhor. Como que eu sou um nascido fora do tempo. Os apóstolos nasceram no tempo ali com o Senhor. O Paulo nasce um pouco mais tarde. Seria um filho temporão, a gente diz, né? Um filho que aí o casal já tem seus filhos. E lá pelos 40 e poucos anos aparece mais um bebê. Ah, esse, alguns já chegam a dizer, é a rapa do tacho. É ou não é? Pois é mais ou menos isso. No meio agora aquele círculo apostólico dos apóstolos, já estava estabelecido os 12. Mas Deus escolheu um ainda. Alguém diria, um que veio mais tarde. E é isso que acontece. E aí vocês viram que o Ananias estava com medo. E Deus disse: Ananias, vai lá e ora por ele. Porque esse homem que está aí, ele vai ser um instrumento meu. Ele vai pregar para reis. Ele vai pregar para os judeus. Ele vai pregar para os gentios. Ananias, vai lá. Não teve nenhum outro personagem dos apóstolos que esteve diante de tantos reis quanto o apóstolo Paulo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver. Quantos reis, diante deles, o apóstolo testemunhou. Muitos e muitos. Pode ir vendo. Era levado como prisioneiro. Estava diante dos tribunais, lá estava sentado o rei. Outras vezes era o governador, outras vezes era esse. A escritura não nos diz literalmente, mas dá a entender. Que esse homem, que Deus diz que ele ia testemunhar diante de reis, esse ex-perseguidor. Parece que esse homem esteve diante do famoso e odioso imperador Nero. Nero mandou matar o apóstolo Paulo no ano 66. E aí, meus irmãos, Deus disse para Ananias: Ananias, vai lá, ora por ele. Esse é um instrumento meu. Ele também vai, como ele fez muita gente sofrer, ele vai ver agora o que é sofrer pelo meu nome. O evangelho, meus irmãos, muitas vezes traz sofrimento. Não pense que é só sombra e água fresca. Deus não nos chamou para isso aqui nesse mundo. Temos vida boa, temos paz, temos alegria, mas muitas vezes temos luta por causa do evangelho. Você não tem luta por causa do evangelho? E não pode fugir da luta. Você é um instrumento de Deus, diz aqui na palavra. E aí, esse homem então está ali, recebe a oração, fica bom. O pessoal está tudo admirado, está todo mundo espantado. E o grupo da cidade, antes, amigos de Saulo, amigos para acabar com aquilo que Deus estava fazendo nascer. O que estava nascendo nesse momento? Não era a igreja? Não era o cristianismo num todo? Estava começando. O próprio apóstolo não tinha se convertido há pouco. A própria fé dele é uma fé inicial, mas determinada. Não é porque a inicial é frágil, ou coisa assim, ou débil, não é não. É uma fé inicial, mas firme. Esse homem agora, que está começando a vida cristã, e começando o trabalho dele de testemunho nas igrejas, seria. O que que o grupo de, agora, ex-amigos, determinou? Nós temos que matar esse homem. Nós temos que interromper a obra que ele vem fazendo. Afinal, ele virou de lado. Agora ele é contra nós. Ele está favorecendo. Eles chegaram a chamar a seita dos nazarenos. Nós temos que matar esse broto. Não é mais a semente que está brotando. Nós temos que acabar enquanto isso é no início. E determinaram que iriam matar o apóstolo. Não determinaram? Mais adiante, lá na carta aos Coríntios, capítulo 11, o Paulo falou lá, até o governador de Damasco, querendo ficar politicamente bem com os judeus de Damasco, se juntaram para perseguir a igreja, nessa conspiração para matar o apóstolo. Até o governador. Vocês viram aonde o assunto chegou? Não era um assunto que envolvia só lá a sinagoga, só a casa de oração. O assunto chegou no palácio do governador. E o governador disse para os judeus: sim, eu ajudo vocês. Nós vamos montar guarda na porta da cidade. A cidade era murada. E nós vamos pegar esse Paulo. E depois eu entrego ele para vocês. E vocês fazem o que vocês quiserem com ele. Claro, sabe qual seria o destino do apóstolo? A morte. Vocês viram como nós começamos a palavra? Deus começa as coisas pequeníssimas. E vai se tornar grande. Deus disse: tu és um instrumento, esse Saulo, esse Paulo agora, é um vaso que tem o poder de Deus dentro dele. E ninguém pode destruir a obra de Deus. Ninguém pode matar o que Deus pôs dentro do teu coração, você sabia? Ninguém de fora, nem diabo, nem o mundo infernal todo, nem pessoas, ninguém pode matar. Tu acredita nisso? Não há ameaça, porque quando Deus diz, tu és meu instrumento, eu vou te usar para a minha obra, ninguém pode interromper. Isaías 54, a abertura do culto foi? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua maldosa contra ti será envergonhada. Fica fiel a Deus. Fica fiel a Deus. Mesmo que tenha que pagar, sim, preços por isso. Fique fiel ao Senhor. E o pessoal então bolou, verso 24, um plano. E esse plano para matar Paulo chegou ao conhecimento de Paulo. Dia e noite guardavam as portas da cidade para o matarem. Dia e noite. O que, que os irmãos fizeram naquela cidade? Veja na sua Bíblia, 25. Mas os seus discípulos, Paulo já tinha discípulo agora. Esse homem não era brincadeira, né? Ele era determinado. Já tinha seguidores. Tomaram-no de noite e o colocaram num cesto e o desceram pela muralha. E aí, meus irmãos? Os guardas estão lá na porta. Um plano, uma conspiração para matar Paulo. O que, que os irmãos da igreja fizeram? Desceram o Saulo, botaram um cesto bem grandão, amarraram uma corda, desceram ele. Escapou pelo muro. O que, que Deus tinha dito? Ele vai testemunhar para reis. Não disse? Eu vou levar esse Saulo muito longe ainda. Quem venceu, a palavra de Deus ou a palavra do homem? Viram? A de Deus. Os irmãos livraram num cesto. Dá para imaginar uma cena dessa? O grande apóstolo sendo descido por um cesto, de noite, para ninguém ver, escapando de uma emboscada. Quando Deus diz alguma coisa, não adianta o homem querer ir contra. Quando quiseram matar o pequenino Moisés, estão lembrados? 3 meses de vida. A mãe do Moisés botou num cestinho. Deus tinha um plano com aquela criança. Botou num cestinho, passou ali piche por dentro, para não entrar água, e largou na correnteza do rio Nilo. Um rio minado de crocodilos. Vocês já viram crocodilo de verdade ou não? Quem já viu de verdade? Nós já vimos, né? É horrível. Ele tem mais ou menos 7 metros. 7 metros dá daqui lá na parede. Mais ou menos isso, né, Tânia? Quando ele ficava dessa altura, caminhando, um bicho parece pré-histórico. Tinha uma criação aqui em Osório, não sei se alguém lembra, uns anos atrás. Nós fomos olhar. Um bicho daquele comeu uma criança num cestinho. É aperitivo, né? A mãe largou o bebê naquele rio. Olha o coração da mãe, hein? Devia estar partido. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma confiança. A mãe do Moisés conhecia Deus. Deus vai cuidar o meu bebê. E Deus, de fato, cuidou. Você conhece a história. Mas lá pelas tantas, o Moisés cometeu erros e como que se desviou do propósito que Deus o tinha chamado. Quando Moisés tinha 80 anos, estava trabalhando para o sogro, cuidando ovelhas do sogro, e Deus apareceu para Moisés, disse, Moisés, eu preciso de ti. E Moisés ali seguiu o Senhor. 40 anos, os últimos 40 anos de sua vida, até os 120, ele serviu a Deus. E nós sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia, a redação deles foi dada pelo Espírito Santo para Moisés. Se o crocodilo tivesse comido o bebezinho, os pequenos planos que Deus põe no seu coração, ninguém pode matar. Nem diabos, nem crocodilos, nem mundo aí fora, ninguém pode matar o que Deus está semeando no teu coração. Só fica você no propósito. Você lembra de Davi? Davi era um moço de uns 15 anos. O grande profeta Samuel foi na casa de Davi. O pai de Davi, Jessé, chamou todos os filhos, menos Davi. Deixa, alguém tinha que cuidar das ovelhas, alguém tinha que proteger o rebanho para que lobos não comessem. Ah, Davi não é importante, deixa ele lá. Vamos nós aqui falar com o grande profeta Samuel. E um dos filhos de Jessé seria escolhido o rei. Deus disse, Samuel, vai lá, um dos filhos vai ser rei. Você conhece a história? 3 dos filhos de Jessé eram guerreiros. Homens fortes, peritos na arte da guerra. E logo então alguém pensava, o rei vai ser esse. O rei vai ser aquele, vai ser aquele. Quando passaram 7 filhos, e Deus disse, não é nenhum Samuel. Samuel quase disse, mas como o Senhor? Aí Samuel pergunta para o pai, Jessé, tens mais algum filho? Ah, tem um lá no campo. Davi tinha o cabelo vermelho, você sabe? Ruivo. Eu acho que faziam até bastante bullying com o Davi. Bullying hoje é do deboche, que é uma palavra inglesa, né? Ah, cabelinho de fogo não vai ser rei. Cabelinho de fogo chama por aí, né? E outros apelidos pejorativos. Não é que era o cabelinho de fogo? O rei? O desprezado? O até esquecido, o menor. Deus não escolheu o menor. Ele não tinha porte de guerreiro. Não tinha estatura, não tinha treinamento, não tinha nada. Mas Deus escolheu o pequeno. Dá para dizer o desprezado, Deus escolheu. Você está vendo como Deus é um Deus de escolhas que às vezes não cabe na nossa cabeça? Deus queria fazer uma grande obra. Deus escolheu Daniel. Daniel era um moço, eram jovens ainda, e foram levados presos para a Babilônia. Lá na Babilônia ele decidiu que não ia se contaminar com as idolatrias da Babilônia. Daniel serviu a Deus. E Deus o elevou num cargo muito alto. Ele se tornou assim o braço direito de 5 reis ao longo da vida dele. Ele morreu com mais de 90 anos. Foi levado para a Babilônia com uns 15 anos. Aonde ele começou trabalhando na Babilônia? Praticamente de empregado doméstico. Dentro do palácio. Um moço que ajudava lá dentro. Começou pequeno. Atenção, jovens. Parece que nós estamos vivendo um tempo agora que os jovens já querem começar tudo ganhando 10 mil por mês. É ou não é? É uma época. Tem o nome de uma geração aí, a geração Y, né? Que os estudiosos estão denominando. Eles não querem trabalhar muito. Eles não querem estudar muito. Mas querem começar lá em cima na profissão. Eu devo te dizer, isto não existe. Parafraseando uma pessoa que falava essa frase no passado. Estes salários não existem. Entenderam melhor agora? Quem via um programa na TV aí? Estes salários, meus irmãos, vamos ter que ralar muito, não vamos, nós os mais velhos, não é, meu irmão? Vocês percebem, mas não dá para dar um pulo lá para cima sem fazer degrau a degrau. Olha, com Deus é a mesma coisa. Todos esses que eu estou falando a vocês, irmãos, começaram pequeníssimos. Deus tinha um propósito para eles, eles se mantiveram no caminho. Deus os elevou. Só que no reino de Deus não é elevar para a fama. Quanto mais importância você ganha no reino de Deus, mais serviço você tem para com a obra de Deus. Mais você se entrega, mais você se doa. E com Jesus, foi diferente? Jesus, recém-nascido, olha o plano de Deus, maior plano de Deus. Se levanta um rei maligno, diabólico. O Herodes fica enciumado porque ele ouviu falar que nasceu um novo rei. Ah, um adulto mandar matar a criancinha. É muito covarde, é muito medroso também. Mandar matar bebês. Porque pode ser que esse bebê vai tomar o lugar dele um dia. Mandou matar todas as crianças, não mandou? De 2 anos para baixo? Deus não estava uma grande obra naquela criança ali? A maior obra que Deus fez no mundo não tinha nascido naquela criança? Deus cuidou, Deus sabe cuidar. Deus deu um sonho aos pais para fugirem para o Egito. Estiveram lá no Egito de 3 a 5 anos, quando aquele rei maligno morreu. Aquele homem morreu no 4 depois de Cristo. Aí apareceu um anjo e disse, agora José e Maria, podem voltar. O perigo não existe mais. Vejam, quando Deus tem um plano, ninguém acaba com o plano de Deus. Não tem força nesse mundo, não tem. O pessoal da minha idade ou mais vai lembrar que no início da década de 80, se dizia assim, a religião vai acabar no mundo. Não sei se alguém lembra. O cristianismo vai acabar. Vai vir tanta tecnologia. O ser humano vai resolver todos os seus problemas através da tecnologia, da ciência. Pois se passaram quase 30 anos, a tecnologia está aí. Mas a religião está bombando, não está? Os falsos profetas erraram. Eles estavam profetizando a morte da fé. Ninguém mata a fé. Ninguém. Pode prender nós na cadeia, como prenderam Paulo outras vezes. Pode prender, pode até matar. Porque quando mata, Deus levanta no outro. Ninguém adianta ir contra Deus. Uma vez, o Senhor diz, quando apareceu para Saulo aqui no caminho de Damasco, mais adiante ele testemunha. E o Senhor disse, Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. E aí Jesus disse para ele, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Significa, no popular, é duro, Paulo, para, Paulo, de dar murro em ponta de faca. Você já ouviu essa expressão, né? Quem é o louco que vai dar soco em faca? Dura coisa, tu está fazendo, que loucura, Saulo. E ali caiu a ficha, aquele homem entendeu, que loucura eu estou fazendo, indo contra Deus. Pois, todo início, que Deus está levantando algo, vai ter provação. Quando você se converteu, você pode saber, teve gente que se levantou contra ti, pode pensar um pouquinho. Debochando da tua fé, ou contrariando a tua fé, desmerecendo a tua fé, são tentativas de matar o brotinho que Deus está levantando para ser uma vida frutífera no futuro. Teve isso lá no passado. E Deus permite que isso aconteça. Primeiro, para provar para você e para os outros que Ele é Deus. Que Deus sabe cuidar dos seus, Deus sabe cuidar. E outra coisa, quando a gente às vezes cresce no meio da tempestade, Você sabia que a gente fica mais forte? Sabia? Veja as crianças. Se os pais super protegerem, qualquer ventinho dá uma gripe. As mães sabem disso bem, não sabem? Deixa eles andar descalços, pé no chão. Não estou falando de exposição que traz problema de saúde, não. Aquilo que é o natural. Deixa comer um pouquinho de terra. Isso faz um bem tremendo. E na terra eu ainda estou falando leve, tá? Não tenta super proteger. Vai fazer mal. Pergunta até para o médico se não vai fazer mal. Ninguém está falando de relaxamento. Eu estou falando é de um cuidado doentio que traz doente. Papai e mãe traz doença para a criança. Papai e mãe traz uma doença emocional. Tudo faz mal para o meu filho. Para com isso. Assim é na igreja. Muitas vezes nós, Deus permite que nós passemos luta. Porque isso vai nos fortalecer. Vai ou não vai, irmãos? Pode saber que vai. O apóstolo aqui, Deus podia proteger ele. Deus podia botar ele como se fosse numa blindagem. Mas veio perseguição. E assim que veio a perseguição, para tentar matar aquele homem, Deus mesmo ajudou os irmãos a salvarem Paulo. Que aos irmãos descerem ele pelo cesto. No fundo, no fundo, era Deus salvando, mostrando para aquela cidade inteira, para as autoridades, para o próprio governador, Deus estava mostrando, vocês não podem matar esse homem. Porque sou eu que cuido dele. Vocês não podem matar a fé dele. Olha, se tivessem matado o apóstolo ali, que estava começando a vida, olha o início. Você não teria na sua Bíblia, primeiro, esses capítulos que eu estou falando aqui. Tu não teria Romanos, não teria 1 e 2 Coríntios, não teria Gálatas, não teria Efésios, não teria Colossenses, não teria Filipenses. Não teria as duas cartas de Tessalonicenses, não teria as duas de Timóteo, não teria Tito, não teria Filemão. Você não teria quase metade do Novo Testamento. Você viu como o compromisso era de Deus? Deus tem compromisso contigo. Sabia? Deus tem. Agora você tem que ter compromisso com Ele. Ninguém vai matar o que Deus... Mas pastor, eu já sou crente há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tudo bem. Mas sempre tem obra nova que Deus está fazendo em você. Sempre tem momentos, períodos novos que Deus está construindo algo. Não deixa o diabo matar com ameaças, com deboches. Não deixa. Agora, um alerta eu queria fazer antes de terminar. Para mim, o maior perigo para a nossa fé e para as obras que Deus quer começar em nós, o maior perigo não está fora, não é externo. O maior perigo é interno. Ai, que desânimo. Aquelas coisas que tu fala contigo mesmo, nem fala com os outros. Aquelas coisas que eu chamaria de silenciosas. O desânimo, a preguiça, esse é um perigo. Porque quando alguém se opõe de fora à tua fé, normalmente você faz uma coisa, você se levanta para brigar. No bom sentido, tá, irmãos? Então, ninguém vai matar minha fé, ninguém vai matar meu relacionamento com Deus. E aí você busca mais a Deus. Mas quando o inimigo está dentro, que a Bíblia chama também de velha natureza, esse é o perigo. Quando o inimigo está fora da nossa casa, nós trancamos bem a casa, mas se ele já está dentro, aí é mais difícil. Cuidado com o inimigo interno. Se tu perceber isso, que ele quer esse desânimo, esse medo, preguiça, quer matar a tua fé, quer matar um projeto novo de Deus, luta. Luta contra ele. No Antigo Testamento, o povo de Deus uma vez esteve lá na Babilônia por 70 anos na escravidão. voltaram, porque antes eles tinham o templo de Salomão. Se vocês lerem, o templo de Salomão era todo em ouro. Tinha madeira, mas madeira revestida em ouro. Tudo era marfim, era ouro, prata, era o metal mais barato que tinha lá. E aquilo tudo foi destruído. E os que eram crentes, mas que tinham perdido a sua fé e esmorecido na fé, eles foram levados cativos. E depois voltaram, 70 anos depois voltaram para Jerusalém. E começaram a reconstruir o templo. Mas quem volta da escravidão volta sem dinheiro. Volta humilhado. Ah, levaram nós presos, agora estamos voltando para a nossa terra. E o pessoal estava com as mãos frouxas, com o coração desmaiado. E não tinham força para começar a reconstruir. E aí, sabe o que Deus disse? Jamais não despreze os humildes começos. Não despreze. Mas pastor, eu não tenho condições de começar. Não despreza o humilde começo, o simplesinho começo. Quando você tem um sonho, construir a sua casa. Pastor, eu não tenho dinheiro para a casa toda. Eu só tenho dinheiro para fazer o alicerce. Começa o alicerce. Esse é o humilde começo. Um jovem quer estudar, pastor, não tem dinheiro para pagar o ano inteiro. Eu só tenho dinheiro para um mês. Começa um mês. Esse é o humilde começo. Ó, aqui dentro funciona muita coisa. Para cima ou para baixo. Não despreza. Você começa a ver uma obra de Deus. Ah, os irmãozinhos estão se reunindo lá numa garagem. Uma garagem, onde é que se viu isso? Nossa igreja de Santa Rita começou numa garagem com 3 pessoas. Hoje tem 2 prédios lá e mais umas 400 pessoas. 3 pessoas numa garagem. Se alguém olhasse de fora, o que essa gente está pensando que vai fazer um dia? Não pense nos outros. O que os outros estão pensando? E não pense, até se você está com um pensamento fraco, pense no que Deus é capaz de fazer. As coisas começam pequenas, e o diabo quer matar de fora ou de dentro. E aí você tem que lutar. É isso que entendeu a palavra de hoje de manhã, irmão? Entendeu, minha irmã? De você valorizar. Porque Deus valorizou um Davi que ninguém valorizava. Deus valorizou um Daniel que começou lá de doméstico, num palácio. Era um moço escravo. Você está percebendo? Deus valorizou um Jacó que ninguém dava. O homem era pilantra, uma época, até se converter. Deus investiu nele. Deus valorizou e guardou um Moisés, largado no rio, cheio de crocodilo. Deus sabe cuidar. Deus sabe. Você pode ter pouco, você pode ser pequeno, você pode ser fraco. Você pode não ter influência social aí na rua, nem lá no teu trabalho. Não te preocupa. Faz a vontade de Deus. E aquilo que Deus quer fazer em ti e através de ti, só segue o caminho dele que vai acontecer. Tu acredita de todo o coração o que estamos falando nessa manhã? Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos. Que linda palavra de Deus. Gostaria que você falasse com o Senhor, que você orasse, que você fizesse uma pergunta a Deus, pode ser que você já tenha a resposta. Senhor, o que de novo? Qual a novidade que o Senhor está começando na minha vida? sonho do Senhor? O que, que o Senhor quer plantar em mim? Usar minha vida como um vaso, como um instrumento? E que pode ser que alguém está querendo matar de fora? Ou até o meu desânimo e a falta de fé matar no meu interior? O que, que Deus está querendo levantar na tua vida? Para que, que Deus está te chamando neste momento que você está? Você já pode ser cristão há anos, mas Deus está te trazendo para algo novo. Uma fé nova, num particular. Um plano. Um trabalho novo, mesmo no reino dele. Dê vazão, deixe isso crescer. Se tiver oposição, não te preocupa. Deus sabe como te livrar. As coisas que inventarem contra ti, a arma forjada, ela não vai ter sucesso. A língua maldosa não tem efeito algum contra ti. Se você tem pouquíssimos recursos, ou até mesmo uma fé pequena, hoje, agora de manhã, Deus disse, não despreze esse pouco que tens, não despreze os dias dos humildes começos. Se você precisa de um livramento, Deus vai criar um cesto. Assim como Paulo foi salvo num cesto. Deus sabe como tirar da tumba. Puseram Jesus lá dentro de uma tumba. Pensavam que Jesus nunca mais ia sair de lá. Mas no terceiro dia, o poder de Deus Pai o ressuscitou. Se você foi desprezado, à semelhança de Davi, não fica olhando mais para o desprezo, fica olhando para o projeto que Deus tem contigo. Olhe para frente. Se até a tua história familiar foi difícil, imagina a mãe do Moisés largando o bebezinho no rio. Isso é muito difícil. Poderia nunca mais ver seu filho. Mas ela viu o filho depois salvo, sendo criado até no palácio. Você não pode querer restringir ou limitar os planos de Deus. Mas te ajuste aos planos de Deus. E você pode dizer, Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim o teu querer. Quando Maria soube que o Senhor a tinha escolhido para trazer o Salvador no mundo através dela, ela perguntou, tá bom, Senhor, eu aceito, mas como vai ser tudo isso? Eu não tenho homem algum. E o Senhor disse a ela, o Espírito do Senhor te envolverá. Deixa o Espírito do Senhor te envolver. Deixa a presença de Deus, a direção do Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor tem planos conosco. Com cada homem aqui, com cada mulher. O Senhor tem planos. E eu só quero te pedir, Deus, que nós, além de entender o teu plano particular para nós, nós cresçamos, desenvolvamos estes planos do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E se você quer dizer para Deus agora, Deus, dispõe da minha vida. Você pode dizer isso para Deus? Eu estou aqui, Senhor. Dispõe de mim. Eu quero te servir. Aqui nesse mundo. Todos os dias que o Senhor me der para viver aqui. Eu quero te servir. Apesar das contrariedades. Apesar da oposição lá do mundo. Ninguém deles pode atrapalhar teus planos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. E amém, Pai. Amém. Amém. Tem coisas que Deus vai fazer aqui nesse mundo. E escolheu você para fazer isso. Sabia? Deus escolheu você para fazer algumas coisas. Ele não escolheu outras. Deus escolheu para fazer umas, outros para fazer outras. E cada um fazendo a sua, dá o todo. Deus escolheu algumas coisas você. Tudo bem? Se você vai ver na Bíblia, Deus escolheu aquele Saulo. Que homem! Aquele homem era ruim, né? Ruim contra os crentes. Mas virou a favor dos crentes depois. Leve o evangelho para outros. Pode ser que você vai dizer, ah, mas pastor, tal pessoa não dá. Leve o evangelho para ela. Não julgue ela antes de levar o evangelho, né? Porque se você diz, aquele não aceita, você já julgou. E o pior, já condenou. Né? Leve o evangelho. Tem muita gente precisando de nós aí, né?